Rádio Etiópia. Eu sei o que é que eu quero. Quero, de preferência, não sair da minha casa. Aquela casa, especificamente essa casa. Eu sei que eu não vou abrir mais mão da minha horta. Isso não é uma questão de idade, eu acho que isso é uma questão de oposição. No campo, como Elis Regina, plantar os discos, os livros e quem sabe uma menina. Por mim até podem ser mais um amor como aos meus pais, os dias como os demais, sem serem todos iguais. Casa no campo, com a porta sempre aberta, deixar entrar amigos, partir à descoberta, ter a minha cama grande, a colcha predileta e um cão desobediente em cima da coberta. Eu quero uma casa completa, com um pedaço de terra e com o espaço. Quero tempo, adormecer na relva, longe da selva de cimento. Eu acrescento que quero cultivar mais do que mero conhecimento. Quero uma horta do outro lado da porta e quero a sorte de estar pronta quando a morte me colher. Quero uma porta do outro lado da morte e ter porte de mulher forte quando a vida me escolher. Quero uma casa no campo que cheire a flores e frutos, a gomas e sucos, a doces e sumos. Cozinhar para quem quer comer, comer com como sei viver com apetite. Já disse que não quero emagrecer. Comer de colher de sopa, fazer pão, estender a roupa. Faço um pouco das bocas que me dizem para crescer. Eu quero rasgar janelas nas paredes cujas pedras carregar com as mãos que uso para escrever. Casa no campo com lareira e fogo brando que ilumina todo o ano. Sorriso de quem amo. Quero uma casa no campo que pode ser na cidade, mas tem de ser da verdade, mesmo não tendo morada. Onde é que aprendeste o que é o infinito? Fui na contracapa de um livro da Anitta. Diz-me qual é o teu perfume favorito. Pão quente, terra molhada e manjerico. Onde é que aprendeste o que é o infinito? Fui na contracapa de um livro da Anitta. Diz-me qual é o teu perfume favorito. Pão quente, terra molhada e manjerico. Diz-me qual é o teu perfume favorito. Pão quente, terra molhada e manjerico. Pão quente, terra molhada e manjerico. Comigo colamos o nosso umbigo e não passaremos frio no nosso lugar estranho. Anda a viver comigo, colamos o nosso umbigo e não passaremos frio no nosso lugar estranho. Okay. Um filho, um livro, um disco, uma árvore, um filho. Um livro, um filho, um livro, um disco, uma árvore, um disco, uma árvore. Habla Lisboa, daqui fala Madrid, a ti como te va, eu camal por aqui, por Vigo, paisano, és igual entre setera e tal. Ai sim, ai sim. Às sete da tarde é melhor. Machado e Lorca em toda a parte. Alcalá, que linda está. Morte de toiros de inverno, anarquista sem vintém. Nos galegos comes bem. Luís Candelas tem um perro. Águas passadas não movem moinhos. Vale que essa cunha e a fome nos ninhos. Águas passadas não movem moinhos. Vale que essa cunha e a fome nos ninhos. Nas margens do rio Minho, bebemos vinho ribeiro, damos bicos às rapaças como Dom Juan o mentireiro. Ibérica dos meus amores, Lisboa espera-te no Tejo, com flamenco, guitarradas, pandeiradas num festejo. Águas passadas não movem moinho, só as torrentes abrem caminhos. Águas passadas não movem moinho, só as torrentes abrem caminhos. Águas passadas não movem moinhos, só as torrentes abrem caminho. Ninguém sabe por que fados os ventos sopram sozinhos às janelas da saudade, arrastando tempestades que nos fustigam as carnes, desfazendo com uivados o que foi a nossa imagem, o resto de nós com as aragens. na janela. Na janela, janela. Haverá um lugar onde toda esta colheita de razões mais que maduras fermenta enfim descansada, desfazendo até ao osso este esboço de pureza desfeito em água mirada, que está onde e é o quê? Na janela, na janela, janela. Bato ao postigo, à vidraça, respondo eco batendo. Não sei se lá está alguém, ou não quer, não pode ouvir. Quisera eu estar lá dentro e fora também batendo. Quisera eu ser alívio para nosso alívio encontrar. Na janela, na janela, janela, na janela. O lugar onde o coração se esconde é onde o vento norte corta luas brancas no azul do mar e o poeta solitário escolhe igreja para casar. O lugar onde o coração se esconde é em dezembro, o sol cortado pelo frio e à noite as luzes a alinhar o rio. O lugar onde o coração se esconde é onde contra a casa soa o sino e dia a dia o homem soma o seu destino. É sobretudo agosto, vento, música, raparigas em cabelo, feira das sextas-feiras, gado, pó e povo. O lugar onde o coração se esconde é o novo passado, a ida para o liceu. Mas onde fica e como é que se chama a terra do crepúsculo de algodão em rama, das muitas procissões, dos contraluz no bar, da surpresa violenta desse sempre renovado mar? O lugar onde o coração se esconde e a mulher eterna tem a luz na fronte fica no norte. E é a Vila do Conde. Down in the hole, I stay where I'm told, waiting to hear. Controlled by the phone, lover, does your mind lay close to mine? And will we wear like skin, or will we age like wine? Thank you. 伝えたいことも主張したいことも何もなかった。だから僕は言葉のない歌を奏でた。 Passo a passo pelo torniquete. espera que o portão abra assim que horas chegue. Para que o barco saia, ainda é de madrugada. O ar frio corta-lhe a cara e no cais os sons metálicos são a banda sonora. Um grito de gaivota, um puto chora com sono enquanto a mãe tenta calá-lo com um biberão de leite morno. E ela lembra-se dos filhos que ficaram sós em casa e dos filhos da patroa para cuidar na outra margem. Já se vê Lisboa ao fundo que amanhece sonolenta e o motor do barco reza numa lenga, lenga, lenta. Come bolacha Maria ali sentada entre as mulheres e na revista Maria fica a par dos feriveres. Mão gritada da lexívia, pele negra, cabelo curto, saudade de Cabo Verde, vontade de um mundo justo, porque é sempre mais difícil para ela que tem um útero escolher a solidão entre um bêbado e um adúltero, entre o pó e a sanita. Vai limpar também as lágrimas e vai rezar a Fátima para a filha não estar grávida. Este balanço do barco lembra o mar de Santiago e ao largo do barreiro quase vê Ilha de Maio. Quase sente o mesmo cheiro e vai crescendo o seu desejo de seguir no Cacilheira. Eita, até Pedra Badeja, até que vê a ponte Salazar ali ao lado esquerdo. O 25 de Abril, como agora é bom dizer, e percebe que mesmo que façam pontes sobre o rio, ele é demasiado grande para que consigam unir-nos. E ali no meio do Tejo, debaixo do céu azul, deu conta que até Cristo virou as costas ao sul. As mulheres do barco da madrugada sente a fadiga da lida, da faxina e da faina pesada. Sofre da dupla jornada para pôr comida na mesa, com força de matriarca que arca com a despesa. E entre toda aquela gente ela é só mais uma preta, só mais uma imigrante empregada da limpeza, só mais uma que de longe vê impune imperial do tal terreiro do passo da Lisboa capital. Mais uma que à chegada vai dispersar da manada enquanto a cidade acorda. Já elas estão na batalha há muito tempo, porque o metro, o comboio, o autocarro podem nos faltar a gente, mas não a gente ao trabalho. São os outros cacilheiros, outras pontas do povo, porque é grande sobre o rio. Mesmo se o estado é novo, tem nome de um grande herói da história colonial. E ela é mais uma heroína que não interessa a Portugal. É só este barco, o mesmo rio, o mesmo mar, e a mesma fé que esta vida foi feita para navegar. Em comum, só este barco, o mesmo rio, o mesmo mar, e a mesma fé que esta vida foi feita para navegar. Navegar é preciso viver, não é preciso navegar. É preciso viver, não é preciso navegar. É preciso viver, não é preciso navegar. É preciso viver, não é preciso navegar. É preciso navegar. É preciso viver, não é preciso viver. Não é preciso navegar. É preciso navegar. É preciso viver. Barco, meu coração não aguenta tanta tormenta. صاره ملتي وحسبك ملة كأس خمر تشفيك من ألف علة كيمياء ترضيك فاشرب وحول حال بؤس نعما يسرك حالا خلي عنك قضاء والأقدار سوف تقضي سوف تقضي وما تقدر صار واتبع ملتي وحسبك ملة كأس خمر تشفيك من ألف علة ترضيك فاشرب وحول حال بؤس نعما يسرك حالا ao contrário, será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida. Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A caça da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina na manda com os pés no chão. Para sempre é sempre por um tris. Ah, ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz, se ela um dia despenca do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se o arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida? Ooh. Os caminhos nunca acabam, andorinhas de asa negra só vivem enquanto voam. De polícia já estou farto, civil ou republicana, de presidente de Estado. Bem fardado à paisana, chapéu preto, bem nos olhos, residente em parte incerta, trago bombinhas com mel e os sentidos sempre alerta. Da natureza nascemos, vivemos com a razão, vendo luas e não pago imposto de transação. Não me pergunto onde vou. os caminhos nunca acabam. Andorinhas de asa negra só vivem enquanto voam. De polícia já estou farto, civil republicana, de presidente de Estado, bem fardado à paisana, chapéu preto bem nos olhos, residente em parte incerta, trago bombinhas com mel e os sentidos sempre alerta, da natureza nascendo, vivemos com a razão, vendo luas e não pago imposto de transação, vendo luas e não pago imposto de transação. Animal, real. Se não cantasse seria o mesmo bicho sadio, embriagado na alegria da tua vinha sem vinha. Canto porque o amor apetece, porque o meu corpo estremece. Chorar me traz consolo. árvores se tornam luminosas e ardem por dentro, pressentindo, folha a folha, as chamas ávidas de frio. Nimbos e cúmulos coroam a tarde, o horizonte, com a sua auréola incandescente de gás sobre os rebanhos. Textos clássicos perdem mais densidade, ascendem na pálida aleluia de que fulgor ainda, e são agora cumes de colinas rarefeitas, policopiando à pressa a demora das outras, feita de peso e sombra. Dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo.